Capítulo 12. Alimentação, saúde e boa forma. Não viemos ao mundo apenas para ingerir o alimento material, mas também para alimentar o nosso coração com refeição, aspiração. O papel da alimentação. A dieta vegetariana possui um papel muito importante na vida espiritual. A pureza é de importância primordial para um aspirante. Essa pureza devemos estabelecer no físico, no vital e na mente. Quando comemos carne ou peixe, a consciência agressiva e animal entra em nós. Nossos nervos se tornam agitados, agressivos e inquietos. E isso pode interferir com a nossa meditação. Quantas as qualidades suaves das frutas e legumes nos auxiliam a estabelecer na nossa vida interior e exterior as qualidades de doçura, suavidade, simplicidade e pureza? Se formos vegetarianos, isso ajudará o nosso ser interior a fortalecer sua existência. Interiormente, estaremos orando e meditando. Exteriormente, o alimento que obteremos da Mãe Terra nos auxiliará também, trazendo não apenas energia, mas também aspiração. Pergunta: você é vegetariano? Ser vegetariano é essencial para a vida espiritual? Shishimori. Eu me tornei vegetariano aos 12 anos de idade. O vegetariano não é a parte da tradição de onde vim. Não é essencial para a vida espiritual. No entanto, eu senti de que de fato ele pode ser um auxílio considerável. Ao comermos carne e peixe, as qualidades inquietas e agressivas do reino animal entrarão em nós. Se nossas mentes ou partes do ser estiverem inquietas e agressivas, não poderemos ter meditações poderosas e pacíficas. Ao comermos apenas legumes, as qualidades suaves do reino vegetal entrarão em nós e nos tornaremos mais fáceis às meditações elevadas e profundas. Assim, ser vegetariano pode trazer um benefício considerável ao buscador. Mas eu não posso dizer que se alguém não for rigorosamente vegetariano, ele não terá experiências elevadas ou que a realização de Deus ficará distante. Isso não é verdade. No passado, grandes figuras espirituais comeram carne e peixe. Mesmo hoje, há figuras espirituais que não são vegetarianas e ainda assim suas experiências elevadas e realizações sublimes não podem ser questionadas. Mas eu sinto que é bom para as pessoas adotarem em suas vidas qualquer coisa que auxilie a fazer um progresso veloz, mais veloz e velocíssimo. Uma dieta vegetariana é vantajosa para um buscador de Deus sincero, mas não é essencial. Pergunta: e os ovos, leites e os demais laticínios? Shishimori. Os laticínios são aceitos. Eles não causam mal, pois não possuem aquele tipo de vibração destrutiva. Mas aqueles que praticam Kundalini Yoga e querem abrir os centros espirituais não devem ingerir laticínios. A ingestão de laticínios é prejudicial a quem quer abrir quaisquer dos seis centros principais, pois previnem a abertura dos centros. Todavia, se alguém deseja a experiência interior da paz, luz e deleite e não se interessa pela abertura dos chakras, essa pessoa pode comer quaisquer laticínios. Pergunta: a meditação exige jejum ou podemos meditar depois de comer? Shishimori. Se quiser ter uma meditação profunda, uma meditação muito elevada, não tente meditar depois de uma refeição completa. Temos milhares de nervos sutis, nervos espirituais no nosso corpo. Esses nervos ficam pesados depois de uma refeição pesada e não deixarão que tenhamos a meditação mais elevada. É sempre aconselhável meditar de estômago vazio. Se quiser uma meditação muito bem sucedida, espere pelo menos uma hora e meia ou duas após ter feito a refeição. Contudo, se estiver com muita fome quando for meditar, sua meditação não será satisfatória. A sua fome, como um macaquinho, ficará constantemente beliscando-o. Você precisa alimentá-lo para que ele fique em silêncio por alguns minutos. Nesse caso, seria recomendável que tomasse um copo de leite ou um suco antes de meditar. Isso não arruinará a sua meditação. Meditou-se bem por meia hora ou uma hora, espere pelo menos 15 minutos ou meia hora antes de fazer uma refeição. pois o resultado da meditação deve ser assimilado antes de você entrar no mundo da comida. Durante essa meia hora, você pode se movimentar ou ler se quiser. Poderá tomar uma quantidade bem pequena de leite, sopa ou suco, mas não coma imediatamente uma refeição. Se quiser fazer uma opção entre meditação antes ou depois da refeição, sempre recomendo ao buscador meditar antes da refeição. Medite por meia hora ou algo assim. Descanse 15 minutos e então coma. Assim o resultado da meditação será assimilado. Mas se quiser meditar após comer, mesmo que descanse por uma hora e meia, às vezes uma consciência letárgica se colocará entre a sua meditação mais elevada e você. O jejum propriamente falado não é necessário para a realização de Deus. O Buda tentou esse método. Ele adotou uma vida austera, mas descobriu que não ajudava em nada e por isso abraçou o caminho do meio. Com o jejum é possível nos purificarmos até certo ponto. Uma vez por semana, uma vez ao mês, podemos jejuar para purificar a nossa existência das agressões e gulas exteriores. Mas jejuar todos os dias nos aproxima da morte, e não a Deus, que é toda vida. Jejuar não é a resposta. A resposta é a meditação constante, meditação devotada, amor sem reservas por Deus e entrega incondicional a Deus. Pergunta: quando passamos mal após comer, é porque o cozinheiro estava com uma má consciência ou por causa da qualidade da comida? Shishimori: você pode culpar a consciência do cozinheiro, a qualidade da comida e também sua própria má consciência. Às vezes a consciência do cozinheiro está muito boa e a consciência da comida está muito boa, mas a consciência da pessoa que come está horrível, assim ela sofre as consequências. É verdade que às vezes a consciência do cozinheiro não é admirável, portanto pode sofrer por sua comida. Mas também acontece de que a pessoa que está comendo não está numa consciência boa. Ela certamente sofrerá. Pergunta: por que algumas pessoas avançadas não precisam comer? Shishimori: pessoas espiritualmente avançadas não precisam comer muito se não quiserem. Se quiserem viver num mundo com muito pouca comida, a paz que lhe trazem das alturas auxiliará consideravelmente. Seu alimento interior poderá facilmente sustentá-las, mesmo que ingiram muito pouco alimento material. Elas podem se manter assim, se quiserem, contudo, se quiserem permanecer na Terra de uma maneira normal, natural, ingerindo alimento material, elas aceitarão o auxílio do alimento material. É uma questão de escolha individual. Perdendo peso. É possível meditar para perder peso. Assim que começar a meditar, pense em si mesmo como uma pena. Você poderá deixar uma pena diante de si e sentir que é aquela pena. Se o seu poder, vontade de concentração ficar focada na pena e você puder se tornar um com a consciência plena, não importando o que você comer, será capaz de perder peso. A sua meta não é se tornar leve como uma pena, longe disso. A pena simboliza leveza, podendo guardar em mente uma ideia fixa de que é você leve. A mente automaticamente pressionará o físico. A imaginação é um poder muito forte. A imaginação será capaz de auxiliá-lo. Pergunta: existe uma maneira espiritual de deixar os maus hábitos? Shishimori: certamente há. Antes de fazer qualquer coisa, medite por um minuto ou pelo menos por alguns segundos. O poder dessa meditação entrará no mau hábito como uma flecha. A meditação, o soldado usará suas flechas divinas contra os maus hábitos. Essa é absolutamente a melhor forma. Cura espiritualidade. Meditação inclui tudo. Na meditação expandimos a nossa consciência até que ela inclua tudo no universo. Não há nada que não possamos obter através da meditação. Cada indivíduo possui o potencial de curar. Caso saiba como se concentrar e meditar, e especialmente como se concentrar em problemas físicos, não há problema algum na criação de Deus que ela não será capaz de curar. Mas devemos saber se é a vontade de Deus que curemos alguém. Caso contrário, poderemos agir como forças hostis que desejam infringir as regras do jogo divino. Pergunta: o que você pensa sobre as formas de cura no que se relacionam com a espiritualidade? Seishimori: eu gostaria de dizer algumas palavras do ponto de vista espiritual sobre o que eu penso dos processos de cura. Eles merecem uma atenção e valorização especial por parte da espiritualidade. Um curandeiro comum cura uma pessoa para ficar famosa ou conhecida, ou porque tem um anseio interior por ajuda à humanidade. Mas uma pessoa espiritual cura outra apenas quando Deus pede que eu faça ou quando obtém permissão pessoal de Deus. Quando um curandeiro comum cura, muitas vezes ele acaba sendo afetado pela doença ou problema do paciente. Muitas vezes eu vejo pessoas que curaram outras e se tornaram vítimas das doenças curadas nos outros. Algumas chegam a morrer da doença que curaram no outro. Contudo, quando uma pessoa espiritual cura alguém, ele o faz com a luz da alma. Entrando no buscador com a luz da sua alma, ele a cura sem ficar apegado. Há um fluxo cósmico contínuo na sua vida. O seu fluxo contínuo de energia cósmica entra no paciente. É como se a luz estivesse permeando o corpo da pessoa que está sofrendo. Portanto, uma pessoa espiritual cura somente quando foi ordenada pelo divino ou quando obtém permissão especial do divino. Ela se torna um com o sofredor, através da unicidade da sua alma, e a cura com a sua luz. Esportes e boa forma física. Boa forma física é de grande importância na nossa vida. Se o corpo está em boas condições, então podemos realizar todas as nossas atividades diárias bem. Por isso é importante correr ou fazer exercícios físicos todos os dias, com o intuito de ficar forte, saudável e dinâmico. Se estivermos em uma boa forma física, seremos capazes de evitar que as doenças ou outros hóspedes não convidados entrem em nós. Nas tradições mais ancestrais, nos tempos védicos e na época do Mahabharata, praticava-se arco e flecha e outras coisas. As pessoas tinham força física. Então chegou uma era de pessoas inclinadas à letargia, que separaram a espiritualidade do físico, do vital e da mente. Eles criaram um abismo entre dois mundos e disseram que se você é espiritual, não pode fazer coisas no físico. E se é ativo no físico, não pode orar e meditar. Mas nós dizemos, não é assim. A espiritualidade pode existir no físico e no físico pode existir na espiritualidade. Essa é a nossa filosofia. Você ora pela manhã e sai para correr. Assim, não deixa nada de lado. Agora, você dá um passo com a perna esquerda, em seguida com a perna direita. Tanto a corrida exterior quanto a corrida interior estão sendo realizadas. Você se concentra interiormente e se exercita exteriormente. O seu corpo e a alma caminham juntos. O corpo é como um templo e a alma ou a realidade interior é como um altar dentro do templo do corpo. Se o templo não tiver um altar, não poderemos valorizá-lo. E se não mantivermos o templo em boas condições, como poderemos cuidar do altar? Temos de manter o corpo em forma, e para isso a corrida é de grande auxílio. Se estivermos boas condições físicas, ficaremos mais inspirados a acordar cedo para meditar. É verdade que a inspiração vem do interior, mas se formos saudáveis, será muito fácil acordar às 5 ou 6 da manhã para orar e meditar. A vida interior é assim auxiliada pela vida exterior. Contudo, ao estar inspirado para acordar cedo e meditar, também será capaz de sair para correr. Vemos que a vida exterior está sendo auxiliada pela interior. Tanto a corrida exterior quanto a corrida interior são importantes. Uma maratona tem 42 km. Digamos que 42 km é a nossa meta final. Quando iniciamos no esporte, que é correr, não conseguimos correr essa distância. No entanto, ao praticar diariamente, desenvolver resistência, velocidade e perseverança, gradualmente transcendemos nossa capacidade limitada e por fim alcançamos a meta. Na vida interior, A nossa oração e meditação é a nossa corrida interior. Se oramos e meditamos todos os dias, nossa capacidade interior aumenta. A capacidade do corpo e a capacidade da alma, a velocidade do corpo e a velocidade da alma andam juntos. A corrida exterior nos lembra de algo mais profundo e elevado. A alma que corre pela estrada da eternidade, a corrida e a forma física nos auxiliam tanto na vida interior de aspiração quanto na vida exterior de ação. O corpo precisa de treino para que possa estar em forma para receber a mensagem da alma. Se o corpo estiver forte e saudável, ele poderá receber a mensagem da alma sem reservas. E nós poderemos nos tornar um recipiente perfeito, instrumento perfeito. Então a aspiração da alma e a inspiração do corpo seguirão juntas. Por favor, exercite-se regularmente. O seu corpo forte será um dia necessário para a manifestação do Supremo. Quanto mais alto e mais fundo você for, mais será necessário que revele e manifeste sua divindade interior. E para essa manifestação, a boa forma física é de importância primordial. Capítulo 13. Vida em família. O propósito sagrado e divino da família é auxiliar cada membro e descobrir sua própria verdadeira realidade. O papel da família. Pergunta: quanto a nossa infância nos influencia? Shishimoi: depende da família, dos pais, do ambiente. Se você vem de uma família religiosa, uma família espiritual, há toda a possibilidade de que isso esteja escrito na sua testa ou na lápide do seu coração. Existe toda a chance de que a semente plantada pelos seus pais germine e se torne uma grande árvore com muitas flores e frutos. Tudo depende do indivíduo. Há muitas pessoas que receberam uma afeição enorme quando eram crianças. Por vezes, até o fim da vida, o afeto e compaixão dos pais continuam, pois influenciaram tanto a vida da pessoa. Por vezes, aos 15 ou 20 anos, algumas pessoas não valorizam as boas qualidades do pai e da mãe. Eles querem seu próprio estilo. Muitos filhos não mantêm qualquer conexão com seus pais. Tudo depende do indivíduo quando o indivíduo quer manter o afeto, o amor, doçura e carinho dos pais. Pergunta: o que fazer se nossas experiências da infância não foram tão boas? Shishimori: se você sente que seus pais não foram bons, se não recebeu um bom tratamento deles durante sua infância, encare a sua imaginação como uma realidade. Imagine novamente a sua infância. Você cresceu numa família, mas ao redor, nas vizinhanças, alguns pais eram extremamente carinhosos com seus filhos. Identifique-se como eles. Procure sempre se identificar. Você talvez tenha recebido amor e afeto, mas com certeza pode usar sua imaginação e imaginar amor e afeição. Pense numa família onde os pais são muito afetuosos com seus filhos. Essa imaginação certamente lhe trará doçura, felicidade e um sentimento de satisfação interior. Caso seus pais não tenham sido gentis simplesmente, imagine doçura, doçura e mais doçura. De manhã cedo, observe uma flor, observe ao nascer do sol. Identificando-se com a natureza, você sentirá uma grande alegria. Nesse momento, você ficará pensando sobre como seus pais batiam em você? Você é a mesma pessoa de antes, mas você pode usar a sabedoria. Traga à tona as mais doces memórias. Se você não tem doces memórias da sua família próxima, isso não impedirá de sentir a doçura da sua infância. Agora que você é adulto, deve utilizar a sabedoria a todo momento. Exercite a sabedoria, mais e mais sabedoria. É possível que os seus pais possam ficar irritados. Eles impedem que seus filhos vão para a universidade ou pagam os custos. Mas no fim das contas, quando alguém aceita a vida espiritual, essa pessoa deve perdoá-los. É muito difícil quando não perdoamos alguém sentir doçura nas lembranças que temos das pessoas. Se seus pais não foram carinhosos, primeiro perdoe-os. A acalentando as memórias amargas das ditas ações inadequadas dos seus pais. Você nunca será capaz de trazer sua própria doçura interior à tona. Você tem de perdoar os seus pais e esquecer daqueles tristes momentos. Simplesmente imagine na consciência que tinha aos 7 anos de idade e logo verá como as outras crianças recebiam, sim, tremenda afeição, doçura e carinho. Pergunta: você sente que o casamento é compatível com a vida espiritual? Sishin Moi: depende do indivíduo o casamento ser ou não compatível com a sua vida espiritual. Não é nada obrigatório que um buscador se case. É uma questão individual. Dizer que o casamento é compatível com a vida espiritual seria dizer que pode estar muito distante da verdade em alguns casos. O buscador deve decidir o casamento e a vida espiritual serão compatíveis no seu caso. Num bom casamento, 2 olhos tornaram-se imediatamente 4 olhos, 2 braços tornaram 4, tudo é dobrado, força, consciência, realidade, divindade, tudo. Num casamento ruim, tudo enfraquecido, a frustração, a soma e por fim a destruição cumpre impiedosamente o seu papel. Não há uma regra certa na vida espiritual se alguém deve se casar ou não. Depende completamente da decisão da alma. A maior parte dos casamentos se baseia na necessidade de mitigar a solidão ou de satisfazer os impulsos do vital inferior. O casamento pode ou não ser compatível com a vida espiritual, de acordo com o caso. Algumas almas sentem que podem fazer o progresso mais rápido através do casamento, ao passo que outras sentem que o casamento será um impedimento ao seu progresso espiritual. Eu geralmente digo às pessoas solteiras, podem correr mais rápido na vida espiritual, mas Deus e as almas individuais devem tomar a decisão, e não a mente humana. Temos de saber o que Deus quer. Quando meditamos, quando aspiramos, descobrimos qual é a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, não teremos dificuldades em realizar a verdade, mesmo estando casados. Contudo, se não for a vontade de Deus, temos de ser bem cuidadosos. Estaríamos colocando, de forma consciente ou inconsciente, um fardo pesado nos nossos ombros. Cada indivíduo tem de decidir se a vida de casado é necessária para si. Pergunta: você sente que é necessário que um casal seja legalmente casado? Sishin Moi: enquanto seres humanos queiram viver em sociedade, enquanto a sociedade puder contribuir para o seu bem-estar no mundo, o casamento legal será de extrema importância. Pergunta: qual o propósito da cerimônia do casamento e qual é também o significado interior? Sishin Moi: o propósito da cerimônia de casamento é compartilhar a alegria com os outros, com os entes queridos e com os que desejam bem. O significado interior é conversar a mente exterior de que, aqui na Terra, onde a divisão reina suprema, a unicidade também pode cumprir o seu papel. Pergunta: qual é o propósito da união entre homem e mulher? Sishin Moi: quando a união ocorre entre homem e mulher, cada um associa à ação uma grande ou mesmo nenhum valor. Contudo, na vida espiritual mais elevada e mais profunda, quando a realização da unicidade com toda a humanidade está vindo à tona, essa união humana comum não possui qualquer utilidade. Pode-se ter relações físicas com alguém centenas de vezes, mas a verdadeira união, a união interior, não acontece. Apenas quando estabelecemos a união da nossa alma com uma pessoa é que seremos satisfeitos. Quando pudermos nos libertar das redes da ignorância e perceber o mundo todo como parte de nós, quando sentimos que toda a humanidade é uma parte do nosso ser, somente então poderemos ter uma união na verdade. A união física não é uma união alguma quando comparada com a tudo permanente união da unicidade espiritual que podemos ter. Digo isso a partir do ponto de vista espiritual mais rigoroso. Temos de chegar a um certo nível antes de podermos rejeitar a relação humana ordinária. Deleite e prazer são coisas distintas. Quando se valoriza a vida espiritual interior, obtém-se o deleite. Quando se valoriza a vida humana ordinária, obtém-se prazer. O prazer será certamente seguido de frustração, pois no prazer não há satisfação permanente, mas o próprio deleite é tudo preenchedor. Esse deleite obtemos apenas com uma união espiritual com o divino, com o nosso ser interior. Temos de saber escolher aquilo que esperamos. Se quisermos prazer, a união entre homem e mulher será suficiente por um certo tempo. Mas se quisermos deleite, o néctar da imortalidade, bem-aventurança imortal, deveremos mergulhar no caminho da espiritualidade e firmar a união superna entre homem e Deus. Pergunta. Li em alguns lugares que a utilização da energia sexual implica na energia espiritual, seja gasta ao mesmo tempo. Isso é verdade? O que pode ser feito quando alguém que quer ter uma vida espiritual? Seishin Mori. O que você leu é absolutamente real. A vida humana animal e a vida Deus divina não caminham juntas. Não é possível realizar Deus da noite para o dia. É impossível. Você não consegue o seu diploma de mestrado no piscar de olhos, num dia ou mesmo num ano. Ele pode exigir 20 anos de estudo. A realização de Deus também é um estudo, um tópico dificílimo. Ela exige muitos anos, 15, 20, 30 anos, até mesmo muitas vidas, muitas encarnações são necessárias para realizar Deus. Se disser a um buscador que ele terá de abandonar a vida vital inferior por completo e tudo mais que seja relacionado de uma vez só, ele dirá: impossível. Como eu conseguiria fazer isso? Se eu tiver que deixar de todas as suas tendências vitais no momento de entrar para a vida espiritual, ele nunca entrará para a vida espiritual. Ao invés, é necessário fazer o progresso gradual e comedido em direção à meta. Não se deve tentar deixar tudo de uma vez só. É como beber ou fumar. Se alguém sente que beber em demasia é um obstáculo sincero à sua vida espiritual, então que essa pessoa diminua a bebida gradualmente. Se beber 5 vezes por dia, que beba apenas 4. Após alguns meses, que diminui para 3. Após um tempo considerável, pode diminuir para 2. Caso tente de forma gradual e comedida diminuir o seu anseio pela bebida, ele será bem sucedido. E de forma não haverá prejuízo à sua saúde. Caso contrário, será uma luta enorme. O corpo resistirá e será prejudicado. Igualmente a vida espiritual. Na natureza vital inferior, que pode ser chamada de sexo, deve ser completamente superada. Se alguém entrar para a vida espiritual e disser: hoje eu superarei todas as minhas tendências inferiores, essa pessoa estará se enganando. Amanhã sua mente duvidará, sua mente física o torturará. Seu vital impuro e cruel tentará puni-lo de todas as formas. Ela se sentirá triste, frustrada, e dentro da sua frustração estará a sua própria destruição. Você sente que a prática espiritual formal é de auxílio para manter a harmonia no casamento? Caso sim, que tipo de prática você recomendaria? Seishin Mori. Sim, deve haver sempre práticas espirituais. Essas práticas espirituais e que capacitarão os buscadores a ter uma harmonia no seu casamento. Pureza em pensamento e ação, paciência na vida exterior e interior, e viver no coração de amor ao invés de na mente de dúvidas. Essas são as práticas espirituais que podem apoiar um casamento. Pergunta: você tem alguma recomendação quanto ao lidar com as brigas e os desentendimentos num casamento espiritual? Seishin Mori. Oração constante por paz na mente e para que a alma venha à tona. Pela expansão da capacidade tudo amorosa do coração. é a única coisa que pode resolver todos os desentendimentos e brigas. Pergunta: quando você sente que o divórcio é o melhor caminho? Shishimori. Quando tudo ou mais falha. Quando o poder da unicidade falha. Quando o poder do amor falha. Quando o poder da concessão falha. Quando tudo falha e manter duas vidas juntas, o divórcio é o melhor caminho. O divórcio é prejudicial quando os seres interiores querem continuar juntos. Quando sente-se que o tempo, marido e mulher compreenderão melhor um ao outro e terão uma vida mais iluminada. Os seres interiores determinam se o casamento deve ou não continuar. Seus buscadores não ouvem a voz dos seus interiores, se as suas mentes exteriores o compelem ao divórcio, ele será prejudicial ao progresso interior. Os seres interiores devem decidir tanto o casamento quanto o divórcio. Pergunta: qual é o dever da mãe e do pai na criação dos filhos? Shishimori. O dever da mãe é ensinar os filhos a orar, a serem simples, sinceros e amorosos. Essas são algumas das coisas que a mãe deveria encarar como um dever indispensável na criação dos filhos. A responsabilidade do pai é ensinar o seu conhecimento e sabedoria e trazer aos filhos o sentimento de que o vasto mundo também existe. A pequena família não é tudo o que existe. Há uma grande família também. A mãe usará todas as suas qualidades afetivas, íntimas e amorosas. O pai também fará isso, mas ele também trará a percepção do mundo exterior para seus filhos. A mãe fará com que a família seja doce, mais doce, docíssima, e o pai trará o mundo externo para perto dos filhos. Ele fará com que sintam que há outro mundo que deve ser abrigado dentro do pequeno mundo, ou que o pequeno mundo deve ser parte integrante desse grande mundo. Pergunta: qual é a responsabilidade dos pais quanto à educação formal dos filhos? Shishimori. Os pais devem tomar completa responsabilidade pela educação formal dos filhos. Eles devem mandá-los para a escola. Eles devem dar atenção adequada aos estudos dos filhos, aos seus comportamentos e ao seu crescimento interior. Os filhos não devem ser deixados por conta própria. A cada momento, os pais devem tomar interesse significativo pelo bem-estar dos filhos. Os pais devem cumprir um papel muito importante nos anos formativos. Os filhos são como pequenas mudas de plantas. Elas devem ser abrigadas e cuidadas pelos pais até que se tornem árvores grandes e fortes. Pergunta: que conselho você daria para os pais solteiros? Shishimori. Aos pais que são solteiros por causa de divórcio, minha única sugestão é que não devem falar mal do outro genitor para seus filhos. Os filhos não devem ser influenciados. Que eles ouçam o próprio coração, que sintam que ambos pais e mães são boas pessoas, que seus corações, como ímãs, atraem todas as boas qualidades do pai e da mãe. Nem o pai e nem a mãe devem influenciar os filhos contra o outro genitor, consciente ou inconscientemente. Os pais devem ser muito, muito cuidadosos caso se divorciem. Eles devem dar atenção adicional aos filhos, pois quando a família se separa, a consciência das crianças se parte automaticamente. E quem é responsável? Os pais são 100% responsáveis. Assim, eles devem agir para corrigir a situação tão bem quanto puderem. É a única forma de fazer isso é dar aos filhos mais amor, amor abundante, e mostrar que a separação não afetará de qualquer maneira o amor por ele. O amor é primordial. Os pais devem oferecer um amor ilimitado aos filhos. Pergunta: qual é a postura correta quanto ao dinheiro e bens para os arrimos de família? Shishimori. Os arrimos de família devem enxergar o dinheiro como um poder material que deve ser utilizado divinamente. O poder de dinheiro não deve ser usado para mandar nos outros, mas para atender às necessidades da vida. Esse poder deve ser usado judiciosamente, devotamente e de uma maneira que traga um sentimento de satisfação e preenchimento. O dinheiro possui um poder considerável, mas a questão de ele ser bom ou ruim depende do indivíduo. O indivíduo pode utilizá-lo divinamente ou de forma não divina. Quando o poder dinheiro é utilizado corretamente, é uma dádiva divina. Quando é mal utilizado, é uma verdadeira maldição. Capítulo 14. Meditação no trabalho. Podemos alcançar o portal da perfeição apenas quando trabalhamos juntos, com amor, sem cansar e de forma altruísta, desenvolver a capacidade interior. É possível trazer a capacidade meditativa para o seu trabalho, mas primeiro é preciso saber o quão longe você já trilhou o caminho da espiritualidade. Se você quiser ser um cantor, não se tornar um bom cantor do dia para a noite. Um dançarino também precisa de tempo para aprender os passos para a ordem correta. Mas chega o dia em que o dançarino e o cantor se tornam habilidosos. Eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando o médico faz uma cirurgia, uma pessoa comum ficaria pasma ao ver em quantas coisas ele consegue se concentrar ao mesmo tempo. Quando você está aprendendo a dirigir, fica nervoso. Contudo, uma vez que se torna um bom motorista, pode olhar para cá e para lá e assim tudo está sob perfeito controle. Como podemos desenvolver esse tipo de capacidade? No começo é impossível. Se alguém diz que entrou para a vida espiritual, hoje é que hoje já possui essa capacidade meditativa. Saiba que está se enganando. Essa capacidade é como um músculo. Quando você se exercita, desenvolve os músculos. Na vida espiritual, se todos os dias você praticar a meditação regularmente, devotamente e com alma, estará destinado a desenvolver essas capacidades interiores. Então, quando estiver no escritório, na escola ou em outro lugar com seus amigos, sentirá uma presença interior guiando-o. Mesmo quando falar sobre coisas mundanas, terrenas, não perderá a riqueza interior que acumulou durante a meditação. No início, talvez o buscador comece com apenas 5 minutos de meditação de manhã cedo. Chegará o dia em que ele poderá sentar e meditar por meia hora, uma hora, duas horas. E será capaz de meditar bem com mais frequência. E não apenas em raras ocasiões. Algumas pessoas ficam sentadas, mas não estão meditando. Contudo, se alguém consegue meditar por duas horas ou três sem parar, sem perder o equilíbrio mental, naturalmente é porque já fez o progresso no âmbito da sua força interior, poder interior e luz interior. Tudo depende do que já foi conquistado. As coisas que realmente foram alcançadas na vida espiritual poderão ser utilizadas. Se eu tenho dinheiro, posso dá-lo a você se quiser. Mas se não tiver, apesar da minha melhor intenção, não serei capaz de dá-lo a você. O poder interior, a luz interior e todas as qualidades divinas estão dentro de você. O seu ser interior as acumulou. Agora elas devem ser trazidas à tona. Temos de ir ao trabalho, temos de ir para o escritório ou para a escola. As suas aulas podem não ser nada espirituais. Outras pessoas podem estar tentando criar problemas, tentando influenciá-lo de forma consciente ou inconsciente. Você se torna uma vítima desse tratamento ruim e fica perdido. Contudo, se o seu interior capacitá-lo com a sua própria paz interior e alegria, você será capaz de ofuscar o comportamento não divino dessas pessoas. Enquanto responde pergunta do seu professor ou não fala com seu chefe, você sentirá a presença do seu interior, que o ajudou quando estava meditando de manhã cedo. Você sentirá a sua presença com uma criança divina dentro de você. Pergunta: como é possível manter uma tranquilidade interior durante o trabalho quando se está numa atmosfera com bastante pressão? Sishimori. Você conseguirá manter a tranquilidade interior não importando o que aconteça no seu escritório ou quantas forças ruins do seu escritório tentem agredir. Contanto, se sinta que essas forças não são páreas para o seu amor pela luz. Quando está no escritório, você é constantemente atacado pela dúvida, que é uma força representante da escuridão. Caso sinta que não possui nada para lutar contra essa força, estará completamente perdido. Mas caso sinta que dentro do seu coração existe algo chamado de luz, e que essa luminosidade ilimitada e infinitamente mais poderosa que a força que está atacando, não terá nada a temer, porque você está orando e meditando, e está constantemente tentando aumentar o seu amor por Deus, e porque você está consciente pela presença de Deus dentro do seu coração, saiba que você certamente incorpora a luz. As forças ruins vêm de fora, mas dentro de você está a força mais poderosa, que é esta em constante comunicação com o Absoluto Todo-Poderoso. Essa força é a luz interior, que é imortal. Ela nunca se renderá às forças ruins. Na verdade, quando a escuridão tenta de forma consciente ou inconsciente entrar na luz, ela é transformada. Simplesmente ao trazer essa luz interior, você verá que a escuridão exterior cederá. Quanto mais você puder aumentar a sua luz interior e trazê-la à tona através da sua oração e meditação, mais cedo você verá a transformação das forças externas que o estão atacando. Pergunta: como é possível superar o ressentimento e raiva que sentimos quando nossos superiores parecem ser injustos? Shishimori. Quando trabalhamos em grupo, há muitos indivíduos, muitas ideias, muitos pensamentos e tendências trabalhando juntos. Temos de fazer o melhor para sentir que temos indivíduos no grupo. Todas as ideias e tendências são partes da nossa própria existência. Temos de sentir que são membros do nosso próprio corpo e que todos estão trabalhando juntos. Sentimos que os nossos superiores não nos compreendem, valorizam ou apreciam nossos esforços e dedicação sinceros. Ao discutir com os nossos superiores, ao tentar o máximo para convencê-los de que estão errados ou que não possuem unicidade ou simpatia conosco, não conseguiremos mudar seu estilo de vida. Contudo, se consideremos eles como parte da nossa própria existência e sentimos que pertencemos a eles e eles pertencem a nós, então poderemos mudá-los. Ao considerarmos nossos superiores como seres humanos totalmente diferentes de nós, completos estranhos aos nossos ideais, ideias e metas, nunca teremos alegria na vida. Temos de ver nossos superiores como membros, como ramos da mesma árvore em realidade. Então, quando percebemos que um dos ramos não está funcionando bem, tentamos curar o galho com o nosso amor interior, cuidando o interior, luz interior. Se hoje os nossos braços estão deficientes ou se qualquer parte da nossa realidade existência está sofrendo de um defeito em particular, o que faremos? Focaremos toda a nossa concentração na parte defeituosa e mostraremos todo o nosso cuidado, amor, doçura e afeição. Tentaremos empenhar o resto do ser, mostrar todo o cuidado à parte defeituosa. Por fim, a parte defeituosa será curada. Mas desejar apenas não será suficiente para que isso aconteça. Para que seja efetivo, temos de orar e meditar em silêncio para o autor de todo o bem. Apenas ele é capaz de curar um membro defeituoso. E ele está mais do que disposto a ouvir nossa oração pela transformação dos nossos ditos superiores. É apenas a nossa oração e meditação que poderão, por fim, mudar radicalmente suas vidas. Todavia, antes disso acontecer, podemos tentar sentir que eles pertencem a nós e que nós pertencemos a eles. Podemos sentir que a sua falta de compreensão, a sua falta de fé em nós e a sua falta de reconhecimento do que fazemos é um defeito, uma imperfeição da nossa própria realidade de existência. Pergunta: quando estou no escritório, como posso controlar as minhas emoções? Há tanta injustiça, mas nada que eu possa fazer para me ajudar. Shishimori. A injustiça está criando sofrimento na sua vida nesse momento. Algumas pessoas no seu escritório o ferem interiormente. É por causa do seu medo ou incapacidade. Você não consegue se proteger. Contudo, caso se torne muito forte interiormente, você poderá usar essa força para se remover a outro plano, onde esses ataques não alcançarão, ou conseguirá proporcionar aos outros certa iluminação, de forma que parem de incomodá-lo. A injustiça é uma espécie de poder negativo ou não divino, ao passo que a luz é um poder divino. Ao entrar seriamente para a vida espiritual e aprender a invocar a luz e compaixão de Deus, essas forças divinas certamente o salvarão da situação que lhe estão causando sofrimento agora. Mas pode levar certo tempo. Uma maneira mais rápida para se salvar é conseguir paz de espírito. Nas nossas meditações aqui nas Nações Unidas, trazemos certa paz. Essa paz não é algo imaginário, ela é muito real. Quando medito conosco, não apenas você sente essa paz, como posso nadar no mar dessa paz. Essa paz é um poder sólido, infinitamente mais poderoso do que a injustiça. Quando você está nadando no mar de paz, nenhum poder humano pode abalá-lo. Quando essas pessoas o atacam, você fica irritado e com raiva, pois sente que eles são do mesmo padrão que você. Mas quando o seu poder por completo estiver inundado, não importa o que as outras pessoas façam, você sentirá que são crianças brincando diante de você. Você dirá: são apenas crianças, o que eu posso esperar delas? Quando você tiver de se defender ou proteger, tente sempre usar uma arma mais elevada. Se as pessoas disserem algo e você retalhar no mesmo nível, não haverá fim. E se simplesmente engolir sua raiva, elas continuarão se aproveitando de você. Mas se tiver inundado de paz interior, elas verão algo em você que nunca poderá ser conquistado. Elas verão uma mudança em você, e essa mudança não apenas os deixará intrigados, como os ameaçará e amedrontará. Ela fará que percebam que suas armas são inúteis. A paz é a arma mais eficaz para superar a injustiça. Se você ora e medita regularmente, logo sentirá que a sua paz é infinitamente mais forte, preenchedora e energizante que as situações infelizes que os outros criam. Pergunta: quando não respeito a pessoa com quem estou trabalhando, não sei como me comportar. Shishimoi: existe algo chamado sabedoria prática. Suponhamos que o seu chefe está completamente errado sobre alguma coisa. Se brigar com ele e ficar na sua lista negra, por fim ele irá demiti-lo. Ninguém quer ser corrigido ou aperfeiçoado. Na vida humana é assim, especialmente no caso dos chefes. Está aquém da sua dignidade ser corrigido pelos subordinados. A sabedoria prática nos diz que, se o seu chefe o despedir, você ficará em apuros. Se o seu chefe fizer um relatório muito ruim sobre você, você ficará em apuros. Não estou dizendo que é preciso ficar lisonjeado o seu chefe, mas você pode ignorar a situação, dizendo a si mesmo: meu chefe está errado, mas o que farei? Se eu tentar aperfeiçoá-lo ou corrigi-lo, ele ficará furioso. Você pode fazer de conta que não viu nada, cegar-se da situação. Isso é chamado de sabedoria prática. Pergunta: como podemos ter unicidade com os nossos colegas de trabalho? Shishimoi: caso seus colegas de trabalho não sejam espirituais ou inclinados à espiritualidade, exerça mais compaixão e sacrifício. Se alguém precisa de mais bondade e afeição, você deveria estar pronto e dar aquilo à pessoa. Não de acordo com o que ele merece, mas de acordo com a magnanimidade do seu coração. Se alguém é maldoso com você ou não ajuda com o seu trabalho, encare com um desafio para se tornar mais gentil, mais bondoso e mais doce, para que consiga trazer à tona as boas qualidades naquela pessoa. Algumas pessoas são bondosas, outras são más. Se tratarmos as pessoas más de forma que elas nos tratam, estaremos entrando no mundo animal. Temos de trabalhar de uma maneira divina e tentar conquistá-los através da paciência, cuidado e amor. Pergunta: ao trabalhar para uma empresa e tentar vender um produto, tenta-se obter ganho material para a empresa. Como podemos conciliar isso e dedicar nossa energia ao trabalho? Sishimori: o que é importante saber se está participando de uma enganação ou não. Digamos que está vendendo açúcar para uma empresa, mas sabe que misturam algo no açúcar para enganar os clientes. Se você realmente quiser ser espiritual, não deverá trabalhar para esse tipo de empresa. Mas se vender algo para ter algum lucro, isso não será enganação. Se você comprar algo por 2 dólares e vender por 2 dólares, como irá ganhar o sustento? Precisará vender por 2,50 ou 3 dólares? Lucro não é enganação. Mas quanto lucro? Se você comprar algo por 2 dólares e vender por 20, estará explorando as pessoas. Durante a guerra, algumas pessoas sabiam que os preços subiriam muito e por isso compraram coisas por 6 dólares e poderiam ser vendidas por no máximo 12 dólares. Mas foram capazes de vender por 90 dólares, apenas porque algo estava indisponível e as pessoas precisavam muito daquilo. Tal tipo de exploração foi possível. É preciso saber se você está enganando ou explorando o seu cliente, e também alcançar um meio termo entre a exploração e a tolice. Pergunta: como podemos aspirar enquanto trabalhamos? Sishimori: quando você ora e medita de manhã, sinta que obteve uma riqueza verdadeira na forma de paz, luz e deleite. Assim como você guarda o seu dinheiro dentro da carteira, guardará a paz, luz e deleite dentro do seu coração. Quando a ignorância aparecer com sua riqueza espiritual, você pode ameaçar ou conquistar força não divina que está se aproximando de você. É possível comprar qualquer coisa que quiser com poder de dinheiro. Igualmente, o poder espiritual que se obtém da oração e meditação é um poder verdadeiro. Quando as pessoas estiverem gritando, berrando e se comportando de forma não divina, traga à tona o poder interior que guardou no seu coração. Pense em quanta paz, luz e deleite você obteve de manhã cedo. Paz é poder, luz é poder, deleite é poder. Assim como o dinheiro é um poder. Trazendo-nos à tona, você não terá qualquer dificuldade. Não existe coisa tal como um trabalho insignificante. Assim, devemos fazer tudo com amor do nosso coração e o respeito da nossa vida.